deserto, Israel clama, a sede aperta, a dor se inflama. Moisés e Arão, em oração, a glória do Senhor traz consolação. Porque viemos a este lugar, onde a terra é seca, sem frutos a brotar. Lágrimas caem, corações a ferir, mas a voz do Senhor nos vem redimir. Águas de Meribá, jorra do alto, o Senhor é fiel, Ele nunca é falto. Na rocha a vida, a esperança brilha, bebemos da graça que vem nos salvar. Moisés ergue a vara, fé em ação, e a rocha fende-se, jorrando a salvação. Rebeldes ouçam, é hora de crer, a promessa do Senhor vem nos renascer. A vida, a esperança guia. Bebemos da graça que vem nos salvar. Recolhido Arão, ao seu povo vai, mas a obra do Senhor sempre nos atrai. Em cada deserto, Ele é nosso guia, na dor e na luta, a luz sempre brilha. Águas de Meribá, jorra do alto, o Senhor é fiel, Ele nunca é falto. Na rocha a vida, a esperança brilha, bebemos da graça que sustenta, é nossa canção.